derrama, Tiger Cinza, partimos pra rodovia. E se trambar com radar, cê já sabe, mão na plaquinha. Porque meu mochilinha veio lá da favelinha, onde nós é instruído devido ao nosso dia a dia. E é fato que eu vim da favela, eu mato e morro.